conquistados pelo amor de Deus e restaurados. Somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, nosso maior prazer é estar perto do Pai. Aleluia! Perto do Pai, todo medo se vai. Encontro paz dentro do coração. Perto do Pai, sou criança outra vez. Aprendendo a ouvir sua voz. Sou criança outra vez.